Projeto X Podcast. E sejam bem-vindos para mais um podcast do Projeto X Podcast, onde a gente vai falar aí sobre um tema muito bonito, muito, muito saudável, acho que todos deveriam ver, é para a família toda, só que não. Muito pedido pela equipe do Projeto X. Com certeza. Vamos falar aí de Rick and Morty, né? A melhor animação dos últimos 5 anos. Por enquanto, é uma das melhores animações que eu já vi na vida. Não sei amanhã, né? Vamos lá. Aqui é o Jim e eu já gostava de Rick and Morty antes de virar modinha. Não que isso queira dizer alguma coisa. Na real, não quer dizer nada. Eu vou destruir esse argumento da base até o talo. Aqui é o Bira e... Isso é um grito de ajuda, né? É um grito de ajuda, pô. Bom, eu sou o Flávio Kiba e ninguém existe de propósito, ninguém pertence a nenhum lugar e todos vão morrer. Vem assistir TV comigo. TV interdimensional, né? Se tem uma coisa que eu gostaria na minha vida é uma camiseta com essa frase. É. E aqui é o Rods e a existência é dura. Mr. Mixi, né? Mixi, Mister. Então, pra quem não conhece, Rick and Morty é uma série de animação norte-americana para adultos que conta a história de Rick Sanchez, um cientista de 60 anos, extremamente alcoólatra, maluco, que por não ter onde morar, foi viver na garagem da casa da sua filha, e Morty, seu neto, que tem problemas na escola e é facilmente influenciável. Por ser cientista, Rick constrói um verdadeiro laboratório e começa a levar Morty em suas aventuras que envolvem viagens espaciais em outras dimensões e realidades. Cara, assim, a mistura desses dois é perfeita, né? Porque ele não só pensou em outros mundos, ele pensou em outros mundos e em outras realidades. É, eu dou graças a Deus que eles não falam de viagem no tempo, porque... ia dar uma dor de cabeça. Eles falaram em viagem no espaço, é, né? É, então, eles não fazem viagem no tempo. Apesar de ter viagem no tempo, mas tem ela é implícita. Lá, eu, né, vou explicar em alguns... temporal lá que deu tanto trabalho. Os produtores falaram que não vou fazer mais nada igual. Tudo que tem viagem tipo, no tempo é um negócio meio complicado de fazer, né? Então vamos fazer um episódio só, que é mais fácil. Isso. E não é só isso, tem um episódio que ela é bem sutil. É o bem no primeiro episódio, se eu não me engano. Quando o Morty esquece de ligar as botas gravitacionais lá e cai e quebra as pernas e o Rick vai pra um futuro onde a medicina é avançada, sendo que ele passa tanto tempo lá que a bateria acaba. Então você vê que, tipo, pro Morty foi, tipo, uns 10 segundos de episódio. Pro Rick foi, tipo, quase uma vida toda, sabe? Mas é engraçado que nesse minutinho que fica, tipo, o Morty fica gritando lá, desesperado, chorando de dor. É muito bom. Bom, então é basicamente isso, né? A sinopse base do Rick e Morty é o Morty se fudendo, o Rick dominando a galáxia. Let's go to adventure, né? Isso. Uma outra coisa interessante que dá pra colocar aqui também, mas é um pouco mais do aspecto técnico, né? É que tirando alguns pouquíssimos episódios específicos, ele é aquela receita do monstro da semana, né? Você pode tranquilamente pegar qualquer episódio e assistir a qualquer hora, que não tem problema. A maior parte dos episódios é tipo Simpsons, né? Estilo Simpsons de ser. É, tem começo, meio e fim. Mas alguns episódios influenciam na trama, né? É realmente essa base. Inclusive tem um crossover entre Simpsons e Rick and Morty, né? Pesado muito pra caralho, com tudo. Não como se Rick and Morty fosse leve, né? É um estilo meio parecido com sitcom, tipo Friends, por exemplo, que tem vários episódios que você pode assistir aleatório, mas é um ou outro que vai influenciar na história pra temporada seguinte, né? É, normalmente é o primeiro e o último episódio da temporada. Eu lembro também dos próprios autores comentarem que eles não vão levar o Rick and Morty assim, né? Agora talvez tenha a quarta temporada, assim, né? Tá caminho. Eles não querem levar o Rick and Morty pra ser uma série com plot, com uma história, apesar de ter uma subtrama, assim... meio que rolando de vez em quando, né? Mas eles falaram que não ligam pra isso, não. O importante é dar risada e seguir a vida, assistir TV, essas paradas lá que eles que eles gostam. Na verdade, assim, é bom deixar um negócio assim, um plot sempre no season finale pra galera querer assistir a próxima temporada, né? Mas... Isso. É porque, assim, o Dan Harmon, né, ele é muito bom nisso. O cara fez Community, escreveu livro, então, tipo, ele já aprendeu, assim, com porrada, sabe? Ele aprendeu a fazer um show apanhando, tipo, você tem Community pra provar isso. Tem bagagem, né? Isso, ele tem bagagem. Ambos têm criatividade, né? Tanto o Justin, o Sr. Holland, quanto o Dan. Mas o Dan, ele é muito mais apegado de negócio, sabe? Ele sabe como fazer. E o Justin é mais criatividade, porque se você for pegar as animações bem antigas dele, assim, bem antigas mesmo, que ele fazia com câmeras, animações, ele sempre foi um animador foda. Então, tipo, o Mr. Poop Butthole, são personagens que aparecem e recorrem dessas animações de quase 20 anos atrás, sabe? Mas fora esse negócio de plot, vamos aqui para as informações técnicas. Então, só pra vocês se situarem, né, a Rick and Morty tem 3 temporadas lançadas atualmente, 2 delas já foram lançadas aqui no Brasil, você consegue achar na Netflix, né? A terceira temporada, ela terminou recente, então ela ainda não está disponível. Recente, assim, tem uns 2 meses, né, que terminou. No lançamento desse podcast, ela não está disponível ainda para brasileiros, porém você consegue achar legendado aí pela internet. Atualmente nós temos 31 episódios lançados e a série começou em dezembro de 2013 no Adult Swim. Aí você deve estar se perguntando, de 2013 para 2017 tem 4 anos, por que só tem 3 temporadas, né? Porque a série, ela não segue uma linha anual de temporadas como séries comuns. Então é por isso que ela só tem 3 por enquanto. Da primeira para a segunda temporada, eles não sabiam se iam ser renovados, né? E a mesma coisa da segunda pra terceira. Os criadores são Justin Holland e o Dan Harmon, e a série, ela segue aí um estilo de comédia misturado com ficção científica e muita fantasia, porque eu acho que tem mais fantasia do que ficção científica em si, né? É claro que muita coisa tem uma base científica, tem alguma explicação, mas a maior parte não tem, sim, né? Sim, sim. Os animadores do Rick and Morty, eles são tão bons, cara, que às vezes passa despercebido pela gente, mas se você ver, por exemplo, eles criam todos os personagens. Uhum. Até os personagens de fundo, sabe? Eles não fazem que nem a maioria das animações que a gente vê, que bota um monte de personagem genérico, ou bota aquele fundo, sabe? Só os personagens da fileira da frente e o resto tudo cabecinha que você não consegue identificar. Uhum. Apesar de ser escrachado, é um trabalho miserável que os caras fazem. Eu acho muito massa isso. Show. Eu acho que pra fechar também é legal falar que cada episódio tem 22, né? 23 minutos. Sim, ele é bem curtinho. Isso. Ele é bem curtinho e eu acho que se fosse mais longo não ia funcionar tão bem. Ia ficar cansativo, talvez. Mas é a questão de animação, né? É difícil ter animação assim com episódio maior do que isso, é raro? Porque não envolve só animação, né? Envolve dublagem, animação e storyline. Ele é aquela animação que a dublagem é feita antes, né? Eles dublam primeiro isso. E animam depois. Na verdade, o Kiba, no processo de animação em si, você sempre faz a dublagem antes. O que acontece é que aqui no Brasil você não tem muito isso porque a gente só redubla, né? Aí você tem que dublar em cima do que já tem. Fechando então o tom da série, né, moçada? E aí uma coisa legal aí, moçada, pra quem tá tentando entender, né, qual que é o tom, quais são as referências, né, você Capitão América que curte as referências, da onde se baseou, né, então é legal saber que a série, ela foi criada a partir de uma paródia, assim, animada, né, de Volta para o Futuro, né, então tanto a dinâmica do Dr. Brown quanto o Marty McFly, ela existe no Rick and Morty, né, que o próprio Rick, né, ele tem essa fisionomia, né, bem parecida com o Dr. Brown, né, o estilo de agir, né, o meio impulsivo e tal, né, e essa dinâmica fica bem mais legal e muito mais explorada no desenho, né. Apesar de Volta para o Futuro aí ser bem maneiro, né? E além disso aí, então, pessoal, o criador da série, né, nos Estados Unidos, o Justin Holland, ele é dublador tanto do Rick quanto do Morty, né? E aí ele também faz alguns outros pequenos personagens e tal. Então, tem episódio, acho que tem um episódio lá que é só ele que faz dublagem, o episódio inteiro, eu não lembro agora. Eu lembro de ter visto isso num lance de curiosidade, assim, da série. Essas curiosidades, assim, são pra mim, tá? Assim, que a série é bem, bem maluca, assim, né? Como o pessoal já falou aqui, né? A gente passou pelos dados técnicos, então a gente tá falando aqui de uma história focada na ciência, né? Então tem muito easter egg de cultura pop e também lá do easter egg científicos e pseudocientíficos também, né? Tem até um movimento que fala assim, não, que tipo, as pessoas que assistem Rick and Morty acabam se achando mais inteligentes que as outras, né? Por causa das diferenças, vocês dizem, né? E que na real, na verdade, somos todos. A melhor referência é do Titanic Experience lá que eles vão. Nossa, referência ao episódio todo sobre o Titanic. Pode crer. Cara, o bom, cara, assim, se a gente fosse entrar a fundo em todas as referências, ia ser um cast só pro primeiro episódio, né? Daria pra fazer um cast só de referência de Rick e Morty, um cast separado. É porque é muito, cara, é muita referência, eles realmente... Falando assim, o tom da série, né, principalmente por ele vir do selo Adult Swim, né, é aquele humor bem debochadão, assim, então, pra quem é até um pouco mais sensível, né, não curte, assim, ó, que passe lá no famoso lá, Limite do Horror, essa série pode até incomodar um pouco, porque ela vai longe, cara, vai, assim, tem piada muito pesada, muito pesada. É, por exemplo, uma outra coisa que você falou também, né, Rods, que o dublador do Rick e do Morty é a mesma pessoa, mas o mais maluco de tudo é que ele dubla os dois ao mesmo tempo. Essa é uma muito maluco, porque, tipo, ele tá ali parado no estúdio, e ele tá ali fazendo a voz do Rick, aí ele para, faz a voz do Morty, e depois ele volta pra voz do Rick, e foda-se. Tem até um extra que a galera pode procurar no YouTube, até no canal do Adult Swim, que acho que era o primeiro episódio que eles fizeram isso, foi o primeiro ou terceiro, não lembro, eles botaram o Just Holland pra beber, porque eles queriam um Rick mais bêbado. Mais que normal, né? Mais que normal, sabe? Tipo, bem, bem bicado, assim. É muito bom, cara, é muito bom. A galera realmente se empenha pra fazer o negócio. Ok, agora sem mais delonga, vamos aí pro que interessa, vamos pros personagens. A gente vai falar aqui dos personagens recorrentes. E o primeiro personagem aqui é o Rick Sanchez, um dos grandes protagonistas, né? Porque ele sem o Morty não teria a menor graça e vice-versa, né? O legal, cara, da parada do Rick e do Morty, tem outro especial também no YouTube do Adult Swim, que fala exatamente que eles não queriam o Morty. O Morty não ia ficar muito tempo, sabe? Porque todo mundo gostava do Rick, todo mundo queria o Rick, mas ninguém queria o Morty. Tipo, ele era muito chato, sabe? Eles tiveram que provar que o Morty era necessário pra série. Mas é, cara. A grande dinâmica da série são os dois. Quando você trabalha com roteiro, ou você tem que ter um personagem que ele é, tipo assim, pra facilitar, né? Pra as pessoas digerirem melhor a história, você tem que ter um personagem que ele é você. Tipo, ele é a pessoa que tá assistindo. E o Morty, ele faz esse papel de espectador, né? Então nós estamos na pele mais do Morty do que na do Rick, porque pra nós tudo é novo também. Exato. Se alguém se identifica com o Rick, cara, você é um sociopata... Sim. Se fosse uma jornada do herói, o Morty seria o protagonista mais do que o Rick até, né? Eu concordo, porque, querendo ou não, da primeira à terceira temporada, o Morty, ele cresce muito mais, tanto emocionalmente, fisicamente não, né? Só emocionalmente, fisicamente é o mesmo. Sabe por que ele não cresce fisicamente? Porque ele tomou o soro no primeiro episódio, que deixa as pessoas jovens pra sempre. Isso, é verdade. Caraca, eu tinha esquecido disso. Mas... Ele evolui muito mais emocionalmente do que o Rick, porque o Rick, ele é sempre ele, sabe? Você sempre espera que o Rick domine tudo e sempre fique por cima. É que, querendo ou não, o personagem do Rick, ele já tem aí seus 60 anos, já é super inteligente. Já o Morty não, o Morty é uma criança, 14 anos. E por isso que ele evolui bastante, e mais, ele evolui bastante. E depois de um tempo a gente acostuma, né, com a loucura toda. Então o Morty tem que acostumar também. Isso. Mas voltando aqui, como falou, o Rick, ele tem 60 anos, ele é super inteligente, ele consegue resolver problemas da humanidade em questão de segundos, se ele quiser. Além disso, ele é o pai da Beth, que é uma das personagens principais, meio secundária, né? Ele tá naquele segundo plano de principais, né? É sogro do Jerry, que ele não gosta. E também, além dele ser avô do Morty, ele também é avô da Summer. Que também é uma coadjuvante, né? Coadjuvante, entre aspas. Ela é quase uma protagonista ali junto com o Jerry e com a Beth. Não, assim, eles dão mais um destaque pra ela, porque eles precisam, às vezes, de um ponto de fuga, sabe? Mas ela é coadjuvante, assim, os principais realmente são o Rick e Morty. Aí você tem os personagens coadjuvantes, que é a Beth, o Jerry, a Summer, e tem aqueles personagens que são coadjuvantes também, mas eles são menos recorrentes, sabe? Eles não aparecem em todo episódio. Eu não acho que eles são exatamente coadjuvantes, porque o que normalmente acontece no Rick e Morty é você ter dois episódios em um. Isso também é uma técnica muito comum de sitcom, né? Que você tem duas tramas acontecendo ao mesmo tempo, às vezes elas se misturam, às vezes não, né? Quem faz muito isso é o Simpsons. Sim. Se você assistir The Big Bang Theory, Friends, também tem muito isso, então é comum, é. Na verdade, eles acabam como personagens principais porque eles têm tramas deles, né? Só que os principais da série são o Rick e o Morty mesmo. Então, a gente já falou um pouquinho do Morty aqui, né? Mas eu vou dar só uma fichadinha meio mais técnica. O Morty, ele é o neto do Rick, ele é o filho da Beth com o Jerry, ele é o filho mais novo e irmão da Summer. Ele tem 14 12 anos e ele é o cara mais apegado à família, ele é o que tem mais afeto, ele é o mais emocional em toda a série. E como o Kiba já falou, o Jin já falou, ele é o que a maioria dos espectadores se relaciona. Você consegue se enxergar muitas vezes com o Morty ali, apesar dele ser um pouquinho burro, apesar de ser muito emotivo, mas você consegue se identificar com ele dentro da série, sabe? E por sinal, ele é o meu segundo personagem favorito. Ele só perde pra um que o Rhodes usou a apresentação. E você acha o Morty mais legal que o Rick? Eu acho o Morty mais legal que o Rick, cara. Já que você gosta tanto de Morty, né? Baixa o joguinho de celular que é o Pocket Morty. O próximo personagem é a Summer Smith, que é a irmã do Morty e também neta do Rick, né? Óbvio. E ela tem 17 anos, ela é a irmã mais velha, adolescente, aquela menina superficial que fica no celular, que quer ser popular na escola e tal. E de vez em quando ela tem um pouquinho de ciúme do Morty, né? Porque ele tá sempre com o Rick e ela acaba sempre meio sozinha. Na segunda temporada da série aí, ela começa a aparecer mais, né? Começa a viajar de vez em quando com eles e tal. Na verdade, ela é filha da Betty e do Jerry, só que ela foi, tipo, uma gravidez na adolescência meio indesejada. Então acaba que ela tem uns problemas aí com isso, né? Ela fica um pouquinho rebelde. Na real, é ela que fez os pais se casarem, tipo, né? Ela meio que obrigou eles a se casarem e tal. Assim. Tipo assim, não é culpa dela, né? Claro. Mas tudo aconteceu por causa dela, né? E eu gosto muito da Summer porque eu me identifico muito com ela. Esses tempos eu fiz um teste desse teste do BuzzFeed, que era qual personagem de Rick e Morty você é. E meu resultado deu Summer. Aí depois, tipo, eu tentei refazer, sabe? Sem copiar as respostas, sem nada, e deu Summer de novo. Então eu me identifico muito com ela. Seu lado A e lado B são o Summer. Tipo, eu fiquei bolado esses dias porque minha mãe fez uma conta no Instagram. Então eu meio que sei como ela se sente, entendeu? Eu gosto da Summer porque ela ganha um pouquinho de protagonismo na série, né? Eu sei que por necessidade e tal, mas ela é uma personagem bem feita, eu acho. O episódio que ela vai viajar com o Rick a primeira vez, que se não me engano é o episódio que o Morty tem um filho com o robô reprodutor lá. Pra mim é um episódio muito, muito inteligente, porque fala muito da questão do feminismo e tal, e ela mostra como que é o feminismo, e tipo, tudo por causa da blusinha, né? Então é um episódio que eu acho muito interessante, que eu acho muito legal, então é por isso que eu gosto da Summer. A Summer, cara, eu tenho um negócio com ela, porque essa parada dela de não querer se importar e do nada ela se importar de uma vez só me incomoda, sabe? Mas, meu, adolescente é assim, cara. Você não foi adolescente? Não, eu pulei, eu fui direto pra adulto. Bom, continuando então, hein, moçada, eu vou falar aí do patriarca da família, né, o Jerry Smith. De definição aqui a gente deve falar que é o pai inseguro, né, do Morty e da Summer, né. Ele tem 35 anos, ele sempre age desaprovando aí fortemente, né, a influência do Rick da ciência sobre o filho dele. E ele tem um perfil assim, bem... como que dá pra falar assim? Burro. É, pode ser assim. É, tapado. Tipo, o Morty veio dele, assim. Ele é bem bostão mesmo, assim. A principal característica na série dele é que ele é incompetente, assim. Eu não diria que ele é burro, ele é incompetente. Tipo, ele tenta, mas ele não consegue. Não, assim, ele é burro e incompetente. E aí a parada, assim, do Jerry, assim, é que ele sempre vai ser colocado em situação pra diminuir ele mais ainda, assim, por erros dele, o jeito de agir. Tem um episódio lá que ele não quer admitir, né, que Plutão não é um planeta, porque na época ela teve todo aquele lance lá. E aí, tipo, esse orgulho, assim, idiota dele cresce de uma maneira lá, nas maluquices lá do Rick e Morty, que ele acaba, tipo, indo pro planeta lá, que é Plutão também, né? Não lembro direito disso, mas isso aqui é uma bagunça, assim, e geralmente é porque ele é muito teimoso, né, e nesse lance de competência ele não consegue enxergar o próprio eu, assim, então ele é bem... Eu ia falar medíocre, mas medíocre é na média ainda, cara, ele tá abaixo disso. Eu acho que uma das melhores participações dele é quando ele tem a brilhante ideia de mijar nas armas dos cachorros super inteligentes. Eu gosto muito da creche pra Jerry's, sabe? Esse da creche pra mim foi o melhor episódio. Puta que pariu. Não, que tem tipo, fica uns 10 Jerry's tentando ligar o DVD no Blu-ray no computador e eles não conseguem. Muito bom, cara, muito bom. E o melhor, tipo, que é o Rick da nossa dimensão, né, que é a C-137, fala, droga, eu gostaria de ter essa ideia. O Rick que inventou isso, agora tá milionário aí, viajando pelo universo todo. Inclusive, ele ser o Rick C-137 é uma referência a um elemento químico, que é um elemento químico tóxico. Por isso que ele é tão tóxico, assim. Ah, é sempre bom ter uma curiosidade, assim, porque você pergunta, pô, por que C-137, sabe? Tipo, porque a ideia é que o Rick é radioativo, então... Eu já vou deixar claro aqui que a gente vai dar pequenos spoilers durante o cast. Não vai ter uma zona de spoiler. Mas não vai dar spoilers que vão estragar a sua experiência. experiência, sabe? Porque até você descobrindo algumas coisas de Rick e Morty não estraga a sua experiência. É uma série que se você te dizerem o primeiro episódio todo, ou qualquer episódio todo, você vai ter mais vontade de assistir, sabe? E o lance do sitcom, a gente não vai conseguir descrever todo episódio, né? Que a parada situacional é da graça, né, em cada episódio e tal. Até porque é muita informação em poucos segundos, saca? É, tipo, eles têm piadinhas, por exemplo. Isso é logo no primeiro episódio, eu acho, que o Morty tá sonhando com a Jéssica, que é a crush dele, e ele tá apertando o peito da Jéssica, aí eu, ah, qual que é o nome dele? Ah, são os meus Morizinhos, o que você quer fazer? Ah, renomeá-los. É, então, assim que fala isso, já muda pra fora pra ele apertando o peito do professor Vagina. Não, é do Goldenfold. E o cara, eu vou ficar muito irritado se você fizer isso por mais 10 minutos. Cara, essa cena também é muito boa, né? Porque, tipo assim, o professor quer que ele pare, mas não quer que ele pare. Aí dá, tipo, 10 segundos dele tá apertando a cena do professor, o professor fecha os olhos e morde os lábios, assim, tá ligado? Isso não é uma cena, isso é o tempo todo. É tanta coisa acontecendo, que tem coisa que acontece e você só vai perceber e depois você vai ver, sei lá, pela terceira vez. Sim. E muitas vezes que você reassiste, você percebe alguns detalhes que escaparam, assim, a primeira vez que você viu. Eu já quero assistir pela terceira vez, porque quando eu assisti pela segunda, eu peguei muita coisa que eu não me lembrava, tipo, que eu tinha visto, ou que era coisa diferente, assim. É o que a gente comentou, né? Essa série, ela é muito rica em referência, né? Em construção. Então, tipo, apesar de ela ser situacional, assim, baseada na comédia, né? No cotidiano, assim, ainda assim, ela tem muita coisa, né? Então, reassistir é muito mais fácil pegar mais detalhes, e de coisas que não aconteciam, às vezes ver alguma coisa que tá acontecendo no Aliás, eu fiquei com vontade de assistir agora, tô quase desligando por gravação e não assisti. Eu tenho certeza que uma versão de você em algum momento fez realmente isso. É uma parada de Rick and Morty, às vezes assusta as pessoas de, tipo, o hype, né, que até o Jim falou, ah, eu já gostava antes do hype, tipo, porque muita gente gostava de animação, então, tipo, o Jim, como gosta de muita animação, ele sempre tá procurando coisas novas, sabe? Mas até entrar no mundo pop, hoje Rick and Morty é mundo pop, então, meu amigo, na minha vida eu levo uma simples regra, se a galera tá fazendo samba canção daquele desenho, daquele filme, é porque já entrou no popular, sabe? Então, o Rick and Morty, ele realmente caiu no pop, entendeu? Então, tipo, ficou popular esse ano, porque eu já tinha ouvido falar, eu já tinha visto alguma coisa, mas eu nunca tinha me interessado. Aí apareceu como sugestão do Netflix, porque eu gosto de ver às vezes as sugestões do Netflix. Eu falei, ah, deixa eu assistir, vai. Eu assisti a primeira temporada, assim, em 2 dias. Muito, porque é rápido, né, desenho. E aí eu falei, caralho, que legal. Aí eu comecei a comentar com a galera que eu tava assistindo e tal. Ah, eu assisto também. Eu falei, caraca, eu não sabia que você conhecia. Aí depois que eu descobri que existe esse negócio que a fanbase é uma bosta e tal. Cara, já tem o nome, fanbase, já é eu ruim. Não sabia, não, mas, tipo, eu não sabia da existência, da popularidade até, tipo, sei lá, 2 meses atrás, sabe? É estranho. E é um negócio de 2003, é um negócio antigo até. Né? Esse é o charme dele, às vezes, sabe? Porque, querendo ou não, se você for ver o primeiro episódio, você vê que ele é uma animação velha, mas no segundo episódio já muda, assim, drasticamente, sabe? Mas não fica velho. Ele é uma animação que tá envelhecendo bem, sabe? Mas enfim, vamos aqui pro último personagem da nossa listinha, né? Que eu acho um dos personagens mais interessantes do Rick e Morty, a Beth Smith, que é a filha do Rick, né? Que ela tem aí seus 34 anos, é super inteligente, é uma cirurgiã de cavalo. Calma. É uma cirurgiã de coração de cavalo, ela é uma cardiologista de cavalo. Ela é uma cardiologista de cavalo, exatamente. E o pessoal sacaneia ela por causa disso. Eles sacaneiam ela como se fosse uma parada mega simples. Né, tipo, de fazer. Qualquer um é cirurgião de cavalo, né? É. Não! Assim, eu gosto da Beth, sabe, assim, até a terceira temporada, assim, apesar da gente vai falar muito mais da primeira e da segunda, ela é imprevisível. Assim, você sabe como ela é, assim, você sabe como são os sentimentos dela, conturbados, ela realmente não queria casar. Na minha concepção, ela é tão inteligente quanto o Rick. Então... Só faltou aí um pouco de estudo. O Jerry Fitch puxou ela pra baixo, entendeu? Eu acho que se ela tivesse livre, leve e solta, ela ia ser tão inteligente, se não mais que o Rick. Não, mas tem um episódio que se passa em outra dimensão, que ela não engravidou, e aí ela virou cirurgiã de humanos, né, e tal, e ela é super famosa. E o Jerry virou, tipo, famoso, cantor, drogado. Lá, Ele cheira cocaína com Johnny Depp. Então, mas o que eu gosto dela, porque a gente sabe como são os sentimentos dela, beleza? A gente sabe que ela é conturbada, a gente sabe que ela tem esses problemas, que, tipo, ela realmente queria ser algo mais na vida, que ela não queria ter a família do jeito que ela tem, que ela prefere a Summer em vez do Morty, que tem até um spin-off disso que é muito bom. Ela fica confusa, ela não sabe as relações que ela tem com o pai, porque o pai abandona ela muito cedo, mas ela é imprevisível. Ela, como personagem, você pode construir qualquer coisa em cima dela, que é o que a gente tem agora na terceira temporada, sabe? Um um personagem dentro de um universo que é o Rick Morty, que é referência o tempo todo, e é construção, e personagem indo e personagem vindo, e você ter um personagem que você pode estabelecer desse jeito é muito legal, sabe? Eu não sei se foi a intenção deles, eu posso estar errado, talvez nem tenha sido, ela talvez nem seja isso tudo, mas eu vejo ela desse jeito, sabe? Comentando isso aí, eu não sei, mas eu gosto um pouco de todos os personagens principais, os 5 principais eu gosto deles, assim, cada um tem alguma coisa que me chama atenção. O fato do Jerry ser mega ingênuo, eu acho interessante. O fato da Beth ser inteligente, ter um plot mais profundo, eu acho interessante. O fato da Summer ser ciumenta, eu acho interessante. O Mori, que é todo bobão, mas ele tem também sacadas inteligentes de vez em quando. Ele tem alguns genes do Rick, ele não tem só genes do Jerry lá, né? Mas, assim, eles ainda têm muito tempo pra amadurecer os personagens. Eu não sei se eles querem levar a série durante muito tempo, sabe? Eu acho que não, porque tem um ponto na série que dá pra fechar e ficar legal, entendeu? Acho que se você alongar demais, você acaba perdendo a graça. É porque, assim, eu tiro mais pelo o Dan Harmon do que o Justin Roiland. O que acontece? O Dan Harmon, ele tem outro show hoje em dia chamado Harmon Quest. Que é basicamente assim, ele juntou ele e os amigos e a ex-esposa pra jogar RPG. E boa parte dessa aventura é animada, né? Pelo mesmo estúdio. E ele tem outras coisas. E ele sempre tá fazendo coisas pra vida. E o Justin Roiland, ele tá sempre trabalhando com outras animações. Então, tipo, o cara já trabalhou em Hora de Aventura. É aquele Adolo Peixes. Não, então, mas um detalhe, é que se ele tiver só trabalhando ali no estúdio do Cartoon Network, não tem problema. Por quê? Porque o estúdio de Cartoon Network, ele tem um estúdio que ele mesmo faz animações, né? Isso. E eles só trabalham em um projeto por vez, entendeu? Eles não fazem, por exemplo, episódio de Rick e Morty enquanto tá fazendo Hora da Aventura. Ou eles fazem Rick e Morty, ou eles fazem Hora da Aventura. Uhum. E nesse meio tempo, os episódios da Hora da Aventura ficam reprisando. Então, como acabou agora o Rick e Morty, se eu não me engano, eu acho que eles estão fazendo agora episódios novos do Mundo de Gumball. Aí, depois de terminar os Mundos de Gumball, você vai ir pra outro, entendeu? Então, se eles ficarem trabalhando só na Cartoon Network, não teria tanto problema. Então, eles têm um rodízio, né? Entendi agora. Então, o problema é se ele tivesse... Ah, ele trabalha na Cartoon Network e, sei lá, e na Nickelodeon. Aí fica mais complicado. Na verdade, eu acho que nem ia conseguir hoje em dia, né? Porque o pessoal tá cada vez mais lutando pela exclusividade de alguma coisa. Outra coisa, o Rick Morty simplesmente fez o Adult Swim voltar ao que era ser, cara. Explodiu. Lembra que eu falei que se fazem samba canção de alguma coisa porque a série tá fazendo sucesso? Se tem Funko Pop, significa que vai ficar um tempo, porque tá vendendo boneco. E se vende boneco, meu amigo, a empresa não quer largar o osso. Eu só espero que termine antes de ficar ruim. É só isso que eu peço. O problema, Odin, é que se terminar antes de ficar ruim, a galera vai ficar pedindo pra sempre. Eu quero mais, eu quero mais. Eu prefiro ficar pedindo pra sempre do que ficar decepcionado como eu fiquei com aí Heroes. Daqui a 10 anos volta, sabe? Mas, cara, assim, a gente falou dos personagens principais. O Rod já tinha falado isso. É muito difícil a gente comentar os episódios. A gente consegue comentar a trama. A gente consegue comentar pequenos casos, acontecimentos, não é? Mas, cara, comentar um episódio todo é muito difícil. Só o primeiro episódio, ele é tão denso de conteúdo, de informação acontecendo ao mesmo tempo, que às vezes eu penso que, tipo, ah, não, isso aconteceu no episódio 5. Quando eu vou ver, não, aconteceu realmente no episódio 1. Uma coisa é assim, o episódio 1, ele faz um excelente papel de mostrar o que esperar da série. Isso. De longe, ele não é o melhor episódio da série. Mas, se você assistir o primeiro episódio e falar assim, ah, ok, me interessei, quer dizer que você provavelmente vai gostar muito do que dá por vir. Se você ver o primeiro episódio e falar, que bosta, nem perde seu tempo, cara. Porque provavelmente você não vai gostar. Mas é aquela coisa que bosta, sabe? Porque ele é um excelente demonstrativo. O primeiro episódio, ele de fato é um piloto, né? Não é que nem aqueles pilotos que não dizem nada da série. É um piloto de verdade, né? Mas agora que a gente falou, vamos falar aí alguns personagens recorrentes, né? Então eu vou começar aí com o primeiro personagem, que é a Jéssica, que é a crush do Mori. É uma menina aí de mesma idade, ou seja, lá pelos 14 anos, talvez 15. Muito hormônio no frango. É, muito hormônio no frango. Crescidinha, né? Porra! Ela é ruiva, que é interessante. Depois você acaba descobrindo que o Mori tem quedas por ruivas, que nem o Rick. Isso. Daí vem o gene do Rick atacando novamente. Né? Vocês acabaram de fazer uma coisa fazer sentido, porque no episódio lá do planeta lá, que é uma pessoa só, o Rick ele pede pra vir várias ruivas, né? Verdade. É verdade. Agora tudo tá fazendo sentido pra mim. Caraca. É muito bom, cara. Esse episódio é muito bom. E tá vendo? E é isso, cara. São essas sutilezas que você às vezes perde e você, caralho, era por isso. Melhor desse episódio especificamente que o Kiba comentou é que ele pede um estádio com ruivas e pessoas que lembrem vagamente o pai dele. Cara, eu acho que é um dos episódios que eu realmente gostaria de ver, era a infância do Rick, tá ligado? É, e tem um outro episódio também, mas esse já é na terceira temporada, que o Maury pega uma máquina que atrai coisas que ele escreve. Aí ele escreve ruivas. É. Aí começa a atrair as ruivas. Um monte de puma na cara dele. Pá, pá, pá, pá. Mas então, o segundo personagem, assim, recorrente na série, a gente até já comentou dele antes, da cena das tetas lá, é o Mr. Goldenfold, que ele é o professor de matemática, ciência, barra por inglês, né, no caso. Ele é professor de tudo. Se pá, só ele trabalha naquela escola. Sim. Exato, ele e o principal Vagina, é, né? É, que... não, o Vagina ele só fica ali chamando atenção, mas só ele trabalha. Você tinha o professor de educação física, mas o Rick matou, então. É verdade, que era um vampiro, né? Era um vampiro. Caraca, é verdade, tinha esquecido disso, velho. Tinha outro professor. Então, o Mr. Goldenfold, ele tem uns episódios muito bons com ele, né? E cenas muito boas com ele. Tem uma cena muito boa no primeiro episódio. Tem uma cena muito boa, acho que é no, do Fred, é do sonho lá. Acho que é o quinto, né? Um negócio assim. Na verdade, aquele do sonho é meio bizarro, porque eles entram no sonho do professor, aí tá a Summer, tipo, com a roupa de Dominatrix, aí ela vai, tipo, começa a dar em cima do Rick e do Morty, tipo, aquilo é nojento. Aí, é muito engraçado porque, tipo, eles pensam, porra, a Summer tá no sonho do professor, né, velho? Tipo, o professor fica pensando na aluna, é muito errado. Vamos fazer um sanduíche de gerações? É, nossa, nossa, é nossa, nossa. Caraca, isso é muito errado, velho. Sanduíche isso é muito gerações. Errado. É, e sem falar que também dessa parte o Rick ele entra ali e depois, 5 minutos depois, ele tá com roupa de couro sendo puxado por anões. E o da hora é que todas as situações, assim, o Rick ele nunca tá surpreso, né? Ele só ele vai. Ele só aproveita, cara. É isso mesmo, ele realmente ele só aproveita. Tipo, uma característica de alguém que é muito vivido, né? Tipo, nada surpreende ele, tipo, né? Eu acho que é mais do tipo, mano, eu sou um merda, na prática não represento nada pro universo, então que se foda. Pô, ele é da terceira temporada, mas é rapidinho que ele tá na casa do presidente, aí segurança vai tocar nele. Ele falou, não toque em mim, não toque em mim. Se você tocar em mim, você vai morrer. E acredite em mim, não tem nada depois disso. Eu já vi. Caraca, eu olhei assim. É muito bom, sabe? Essas sentençazinhas assim, profundas que eles tocam, muito maneiro. É, mas ele fala isso, mas naquele episódio que ele vai morrer, ele começa a rezar. Ah, oh, Deus, por favor, me salva, não sei o quê. Aí quando ele salva, ele fala, foda-se, eu nunca acreditei em você, Rick 1, Deus 0. O próximo personagem é o diretor Gene Vagina, que quando o nome dele já diz tudo, né, apesar de não ter relações, né, com o órgão sexual pro feminino, mas é, ele é o diretor da escola Harry Harrison High School, né, onde estuda o Rick e a Summer, e ele não aparece tanto quanto o Mr. Goldenfold, ele aparece bem menos, mas é, apesar dele ter um nome muito engraçado, ele gosta de lembrar as pessoas que ele é muito responsável, ele é um diretor responsável. É, ele protagoniza o episódio da cabeça gigante que ele vira um líder religioso. É verdade, é verdade. O próximo personagem série C, e é um dos melhores, assim, principalmente pela referência, é o Pessoa Pássaro, né, o Bird Person. Ele é basicamente, assim, de uma equipe antiga do Rick lá, né, que eles salvaram o universo lá, né, contra a Confederação Galáxia lá, né, tal. Então ele é um grande amigo do Rick por causa disso, né, e diversas vezes, então, ele se aventurou no espaço aí, com essa meta aí de salvar o universo, né, de deixar o universo mais livre aí contra o governo e depois contra a cidadela dos Rick. É muito bom, assim, Pessoa Pássaro. Ele é muito bom, inclusive ele é um pedófilo. Eu não acho que seja pedófilo, porque a menina já tem 17, né? Então, enfim. Ela tá no ensino médio, então, se eu não me engano. Usei as palavras erradas. Queria falar do Homem-Pássaro, que ele protagoniza assim, algumas cenas que faz você refletir. Na série, uma das melhores cenas, por exemplo. Quando ele fala o significado de... Que é um grito de sofrimento. Um outro amigo aí das antigas do Rick é o Sr. Buta Cagada, ou... Mr. Poop Butthole. Poop de cocô, butt de buraco de bunda, hole, butt hole, buraco na bunda. Mr. Poop Butthole. Eu prefiro bunda cagada. A gente até teve essa discussão no casamento do Rods, né? Qual era o melhor, o Poop Butthole ou se era o bunda cagada? Ah, é. Eu não tava só pra lembrar disso. O Rods tirando foto e a gente discutindo o Rick Morty. Cara, eu fiquei boladíssimo no episódio do Bunda Cagada. Boladíssimo. Muito. Nossa, demais, velho. Nem por causa dele. Por causa dele também, né? Mas também por causa do que acontece. Que, tipo, começa a aparecer pessoas que eles começam a ter sempre memórias boas com as pessoas, né? E aí aparece um que é, tipo, ele é amante da Beth, mas ele tem um caso com o Jerry. É, tipo... É um Mr. Sleep, não é? Uma coisa assim? Eu não lembro o nome. mas ele tem, ele, tipo, ele é amante da Beth, só que ele é muito amigo do Jerry, e ele tem um caso escondido com o Jerry, que eles se pegaram no iate há muito tempo atrás. Tipo, meu, que porra de lembrança é essa? Não é há muito tempo atrás, porque eles combinaram que dentro de casa é, não. É, então, é, tipo... Oh, essa parada aí, eu tenho certeza que é coisa do Dan Harmon, tá ligado? Porque no Harmon Quest tem uma cena muito parecida. Até onde vai o episódio, né? Tipo, até onde vai esse episódio? Não, Exato. Esse episódio é loucura, não? É loucura toda. E além disso, o Mr. Butthole, ele aparece na abertura, como se ele sempre estivesse lá e a gente nunca reparou. E aí depois você descobre que ele realmente era amigo da família. Caralho! É, o plot dele, desculpa se eu só tenho memórias felizes com você. É, nossa, caraca, velho. Não é muito, velho. Ela vai, tipo, desesperada, ela toma vinho, mano. É muito pesado, sabe? É muito maneiro. Eu tô rindo só de lembrar, velho. É, enfim, esse é um bom personagem. Então, o Squint, o Rod já tinha comentado do grupo intergaláctico lá do Rick que salvou o universo da Federação, né? E o Squint é um gato todo bugado, alcoólatra, que só fala Squint, Squint lá, e eu vou Squint todo mundo, sendo que... Vamos Squinchar. Aí quando a Beth fala, eu Squint você, todo mundo olha pra cara dela de nojo. É, não, eu Squint você, eu Squint minha família. Ele, não, pelo amor de Deus, pare, isso é nojento. Você sabe o que lembra? Aquele conflito de geração, sabe? E aí quando chega um adulto e tenta entrar na gíria dos jovens, os jovens acham estranho o que o adulto tá falando, né? Eu acho que tem muito isso. Fica desconfortável, né? E além desses personagens, eu vou pedir pra vocês escolherem um personagem que vocês gostam, ou que chamaram a atenção de vocês de alguma maneira, ou alguma cena também, né? Porque às vezes você gosta muito de uma cena que tem um personagem específico, mas ele só aparece ali, né? Bom, eu, um personagem que eu gosto muito é o Sr. Mystix. Miserável, devia ter sido o primeiro. Eu quero o Mr. Mystix, Mr. Mystix, mate o Kima, porque eu quero ser o primeiro. Eu sou o Sr. Mystix, olhe pra mim. Eu sou o Sr. Mystix, olhe pra mim. Antes de falar do meu, tem que explicar o que é o Mystix, né, mano? É muito bom esse conceito. Pra quem não assistiu, o Sr. Mystix, ele é um ser que ele vive numa caixa que o Rick tem, né? Que você aperta essa caixa e aparece um Mystix na sua frente pra te ajudar a realizar um pedido. Só que você não pode fazer um pedido muito complicado porque ele não faz milagre, né? Ele só ajuda a realizar o pedido. É assim, ele ajudou pedidos muito complicados, né? No episódio lá. Porque a Beth queria ser uma mulher realizada, né? Uma parada assim. E tipo, o que é ser uma mulher realizada? Aí o Mystix, tipo, leva ela pra jantar, explica pra família. Ele resolve isso em 24 horas. Esse que é o ponto. Aí o único que não dá certo, claro, é o Jerry. Ele quer melhorar a tacada dele no golfe, só que é meio impossível pro Sr. Mystix fazer isso, né? Então, aí que começa a graça do episódio. Ele transforma a mina em popular no colégio, deixa a outra realizada, mas não, fazer o cara fazer uma tacada de golfe. Tipo, ser popular é mais difícil do que fazer uma tacada de golfe boa, né? Ser popular é mais fácil, quer dizer. Mas enfim, aí o lance do Mr. Mystix, assim, só pra explicar, é a parada da existência deles, assim, isso que é maneiro, assim, tipo, eles são, tipo, eu não lembro direito, não sei se vocês lembram, assim, mas ele é tipo um gêniozinho cósmico, assim, né, um ser que ele só aparece pra resolver uma situação e ele deixa de existir, né. E aí eles até zoam porque a existência é dolorosa pra eles, então eles querem fazer isso quanto antes, né? A existência dele é uma, ajudar e morrer. Cara, imagina que horrível isso, pô. Ou não, né? É horrível pra gente que a gente não tá nessa situação. Não, então, pra ele é bom, mas talvez porque ele não conhece a outra realidade, entendeu? Bom, maneiro, maneiro demais. O meu personagem favorito, eu vou pegar um personagem da terceira temporada, que é o Jaguar, cara. Eu nunca ri tanto. Ele é tipo um agente secreto russo lá, tá? Que quer proteger a filha dele, Catarina, lá, não sei o que. Cara, ele é o melhor do episódio também. Não vou entregar tanto naquele episódio do Pickle Rick, que tipo, já é um turbilhão de bagunça, né? De informação, de tudo que tá acontecendo. E aquele final do episódio com o Jaguar, mano, é muito bom. Mas muito e o melhor bom. É quando ele voa, faz um chicotinho, né? É, toda vez que ele fala o Jaguar, eu meio que faz um som, né? É muito bom. E aí, tipo, e o legal, assim, a cereja do bolo é que o Jaguar é dublado pelo Danny Trejo. É isso, muito bom. Quando eu escutei ele falando, falei, puta, conheço essa voz, né? Enfim, mano, quem assistiu o episódio do Pickle Rick vai lembrar do Jaguar lá brigando com o Rick Pickles, depois fazendo as paradas lá dele lá, mano, é maneiro demais, Jaguar. Bota efeitinho aí de mim. Tem muito personagem maneiro, assim, que é participação única, né? Assim, tem o Diabo, tem... Esse do Diabo é sensacional. O Diabo também é bom, cara. Essa daí tem a melhor cena pós-crédito do Rick e Morty, tá ligado? Esse episódio. Do X Gonna Give It To You, que eles viram bodybuilders. Ah, pode crer. Essa é sensacional. Isso, como é, tipo, eles primeiro batem no Diabo, depois eles começam a bater nos racistas, nas pessoas ruins, tá ligado? Muito bom. Aí vem o cara que fala, tipo, que ele é contra viadas, aí ele vai e bate no cara, bate no cachorro. É, muito bom. No nazista? No neonazista lá, é muito bom. O cara no garotinho lá que fez bullying com o outro, até no garotinho, velho. Eles não perdem ninguém. É muito bom, cara. Pra mim, eu vou falar um personagem que tem todo um episódio focado nele, que é o cara que canta a música do Moon Man. Oh, goodbye, Moon Man. Cara, eu ia falar essa cena, na verdade, que me marcou. É muito bom, cara, essa música. Na real, eu tava muito em dúvida. Tô em dúvida em falar o cara do peido ou falar do personagem do videogame que o Murray joga. Eu não lembro desse. Que é a vida dele. A vida dele é videogame. Ah, nossa, agora eu lembrei. Caraca, é muito bom aquele que ele vive a vida normal do cara, exatamente. Né? Eu tava muito em dúvida entre esses dois, mas eu peguei o peido porque, mano, ele é um personagem muito bom. E no final, você tem um plot twist, assim, fenomenal. Um personagem que eu vou falar. Então, iam ser dois, mas eu lembrei desse primeiro personagem, por causa que esse episódio é sensacional. É o Morty Jr., o filho do Morty. O filho do Morty é bom. Caraca, esse episódio é bom demais, velho. Então, basicamente o episódio é assim. O Morty chegou na puberdade e ele quer fazer coisas que pessoas fazem quando chegam na puberdade, algumas. Então o Rick, como é um avô escroto, dá pra ele uma bola sexual lá. Sendo que ele engravida a bola. Não é uma bola, é uma boneca. Isso, é uma boneca, isso. Aí, basicamente, eu nasci o Morty Jr., que o bom dele é que tem o desenvolvimento no episódio todo e no final, cara. Nossa, no final é muito bom. Que aparece ele, que ele escreveu um livro sobre os abusos que ele sofreu, dizendo das porradas que ele levava do Morty, tá ligado? Cara, muito bom esse episódio. Pois o outro personagem que eu ia falar era o Crombompulus Michael. Vocês lembram dele? Que ele também tá no episódio do personagem que o Jim disse. É o assassino? O assassino. Puta, ele é legal. Não é Fart o nome do personagem, o Jim? É, então, o nome dele é Peido. É Peido, isso, Fart, isso. Ah, agora eu lembrei, mano. É o que ele canta pra caralho. É, esse que ele tá falando, porra. Eu não lembrei de primeiro. Que ele até canta aquela música em Goodbye, Moon Man. É o gás que ele quer destruir a humanidade, isso, não é? Isso, que toda... Na verdade, não é a humanidade. É todas as formas de vida de carbono, baseado em carbono. E aí o Molly mata ele, é. Isso. Cara, muito bom. É que chora assim. Tipo, você poderia cantar mais uma vez pra mim? Aí ele canta e leva um tiro, tá ligado? Caralho! Exato. É pesado, velho. Muito. Falando em Mole Matar, tem uma cena muito boa também, que é aquela do episódio que ele é baseado numa aventura de RPG, né? Que eles vão pra Terra do Gigante lá. Do Jelly Bean, né? O King Jelly Bean lá. É, e ele tenta estuprar o Mole, cara. Que cena tensa. Exato. Nossa, aquela cena foi a mais tensa da série. É, essa cena foi a mais tensa da série, mas eu sei que os criadores, eles tiveram muito problema no episódio do Mole Jr., porque ele teve que convencer os produtores da Cartoon Network que aquilo não era sexo, porque ia dar problema jurídico, sabe? Caraca. Porque o pessoal da Cartoon tá com medo de mostrar um personagem menor de idade, teoricamente, transando. Eles tiveram muita dor de cabeça no episódio também da terceira temporada, né? Eles falaram que nunca mais vão fazer também, e o Dan Harmon falou que o episódio é uma merda, que ele só fez porque os produtores quiseram. Qual episódio? Não lembro, cara. Eu acho que é um dos episódios do meio, assim. Deve ser o do canibal. Qual é o do canibal? Explica. O Rick, ele faz uma dimensão pra Beth brincar, aí ela leva o amiguinho, e ele esquece o amiguinho lá. Esse é pesado, mas não foi esse não, acredite se quiser. Não, porque o grande plot era o cara, ele transa com animais fantásticos de algodão doce pra ter filhos e comer os filhos, canibalizar isso. Os filhos. É, mas não foi esse, cara, foi outro episódio lá que ele falou. Acho que foi antes ou foi depois do... Ah, lembrei, foi daqueles super-heróis lá na terceira temporada. Ah, o Vindicators. Vindicators, isso, ele falou que foi uma merda, que ele não queria ter feito e só fez porque foi obrigado. Esse é uma boa meta pra você, esse episódio que ele zoou os Vingadores. E agora, pra terminar o cast, aqui a gente vai falar aí alguns episódios, pra ser mais específico, o episódio predileto de cada um. Pode, pra falar a verdade, eu vou deixar aí um pouquinho livre, pode falar até dois, se quiser. Se quiser, se não quiser também, foda-se. Seja breve, obrigado. Na verdade, eu acho que a gente devia se dar uma de Rick, não só selecionar episódios favoritos de cada um. A gente tem que falar mal do episódio favorito de cada um. Porque o seu episódio favorito é melhor do que o do outro. Vai ser difícil. Bom, então vamos lá. O meu preferido é o episódio dos parasitas invasores alienígenas, porque ele quebra muitos paradigmas dentro da série. Ele coloca todo mundo como protagonistas principais, né, os cinco, e ele apresenta o Sr. Bunda Cagada, que é um personagem que eu gosto muito também. E é engraçado o quanto que aquilo vai crescendo, porque, tipo, começa com um, aí daqui a pouco tem uma fala de um outro, tipo, começa a aparecer personagem do nada, os personagens nada a ver. E tipo, todo mundo tem lembrança com todo mundo. E a cada, daqui a pouco a casa tá cheia de gente. Ele é basicamente assim, moçada. Tipo, começa lá no dia cotidiano, né? Aí o Rick descobre que existe um parasita alienígena lá na casa deles lá. Aí o Rick tranca a casa inteira e ele fala que esses parasitas, eles se alimentam, acho que de memórias, né? No esquema assim, né? Na verdade, eles querem dominar o planeta Terra, só que aí a forma de atacar deles, eles criam memória nas pessoas, para as pessoas lembrarem deles, né? Eles se reproduzem fazendo sexo com a sua memória. E ela sabe que assim, tem uma cena, tem tipo 8 personagens, aí daqui a pouco volta, tem 20 personagens no mesmo lugar. Até que chega uma hora que você vê, essa sala tá cheia de gente e ninguém mais sabe quem é quem, né? Aí a família começa, tipo, eles começam a suspeitar da Summer, se eu não me engano, e ninguém confia mais em ninguém. Aí aparece o mordomo, tem a geladeira que o Ross falou, tem uma fantasminha dentro de um potinho, começa a aparecer um monte de... E esse episódio, ele já é legal, porque ele já começa na introdução, né? Sim. Na abertura já começa diferente. Porque aparece o Sr. Bunda Cagada na abertura, é. Isso, o episódio já começa diferente, cara, é muito bom. Aí você pensa, o vilão é o Sr. Bunda Cagada, né? Na verdade, essa é a jogada do episódio, né? Você pensar que é ele que é o culpado da parada. Isso, porque o tempo todo ele faz você acreditar que é o Sr. Bunda Cagada. Até quando você pensa, caraca, não é, velho. O episódio quer que seja ele, mas não é. Mas ele fala, não, esse filho da puta, atira nele. E é o que acontece. E aí no final a Beth dá um tiro nele. É muito, muito tenso, porque a Beth dá um tiro nele e tipo, começa a sangrar a perna dele. E aí depois eles vão ver, ele tá tipo na reabilitação. Caraca, é muito. Não, e quando ela atira nele, ela percebe que tipo, ele existe de verdade, ela fica em choque, assim, ela começa a sair tremendo, pega uma taça de vinho, começa a tomar o vinho todo tremendo e chorando. Assim. Não, e ele ainda fala assim: me desculpe por você não ter memórias ruins comigo. Eles descobrem lá que os parasitas, eles só conseguem criar memórias boas, né? Então isso. Eles vão matando os que eles não lembram. Aí eles tipo, até zoam, né? Aquelas memórias tristes lá que eles têm entre si. Depois começa a matar os alienígenas. Pô, mano, é muito bom, que é uma boa. Menção honrosa, eu gosto do episódio da realidade alternativa também. O que mostra que teria acontecido com a Beth se ela não tivesse engravidado e ela não tivesse casado com o Jerry. Que ele começa a assistir pela TV, é interdimensional. Calma aí, esse daí não é o que querem fazer um transplante dos órgãos genitais do não, Jerry? Não, esse é o segundo, esse é o segundo. Esse é a continuação. Ah, é verdade, tá, lembrei. Eu sei que no final desse episódio eles estão meio que quase separando, né, a Beth e o Jerry. Aí no final eles descobrem que eles se amam na outra dimensão. E aí ele se beija na sala. Sério, é um episódio muito bom esse. Se eu não me engano, é esse, inclusive, que a Summer tá puta, porque, tipo, a mãe fala que só casou com o pai por causa dela. É que é da minha frase de abertura, se eu não me engano. É. Ela fica puta mesmo porque todas as realidades que ela existe, ela tem uma vida merda. Ela não tem uma vida legal. Que é esse que o Molly fala pra ela vir assistir TV, que a vida não tem sentido e todo mundo vai morrer, né? Que acho que a melhor mensagem que a série passa pra mim em todos os episódios é essa. É, inclusive, esse episódio também, ele é muito bom por causa da outra história, que é mostrando canais de TV interdimensionais. É muito bom, tipo, eu tenho formigas nos olhos! Vem comprar aqui no formiga nos olhos! Aquele outro do J. Michael Vincent, não é um negócio desse? É, venha ver J. Michael Vincent contra J. Michael Vincent. Há um universo onde tem 9 J. Michael Vincent. E tem 6, na verdade, tem 12 distritos, é um negócio desse, assim, é muito bom. É um negócio desse, e venha ver... Aí, eles estão em falta, aí tem o J. Michael Vincent num tribunal falando, mas nós precisamos de mais um J. Michael. Não, eu gosto do vendedor de portas, que eles estão vendo o comercial do vendedor de portas, aí o cara pega o carro, vai pra casa, e tipo, quando ele volta, mas eles estão aqui vendendo portas, que não sei, tipo, ele continua o comercial, tipo, mas o tempo eles ficam assistindo o comercial, tipo, é muito bizarro. Parecia tipo, boa. Uou, não acabou ainda o comercial. Não, tem um muito legal que eles estão falando de um filme de ação, que ele começa, vem a ver um filme de ação dos irmãos, não sei o que? O Brothers, não sei o que? Contra alienígenas e não sei o que? Ah, mas você acha que acabou? Não acabou, porque vão ter nazistas e não sei o que? Então vem a ver, né? Ele vai aumentando o nome do filme. Aí vem tipo um texto do nome do filme. Parece o nome de jogo da Capcom, não é? Que tipo, o nome não acaba nunca. É isso. Boa, boa. O meu episódio favorito, assim, ó, só de lembrar, já coisei, vai ser o da terceira temporada, né? O Pickle Rick. É o clichê, mas é mais necessário, né? Assim, eu não vou entregar muito pra vocês, né, galera? Mas é o episódio, basicamente, que o Rick, ele se transforma no Pickles pra ignorar lá o compromisso que ele tinha com a Beth lá e com a família. E aí, o lance é que, como ele é um Pickles, ele não consegue fazer nada, né, cara? Porque, tipo, ele é um Pickles, né? Só que aí, o episódio se desdobra lá dele caindo no bueiro lá, tentando depois voltar pra família dele lá. Aí, ele começa a fazer meio que uma armadura com ratos e cérebros de barata. E depois, ele invade uma subestação lá secreta lá, encontra o Jaguar. O episódio vai escalando de um jeito absurdo. É muito bom. Esse episódio é maneiro porque ele continua aquela onda lá do Rick lá se transformando em alguma coisa, né? Porque acho que teve o que ele era, o Tiny Rick. O Tiny Rick, Tiny Rick! E aí, como eu falei, tem o Jaguar, que é o melhor personagem coadjuvante de uma aparição só, né? E ele, como tudo, né, Rick e Morty, ele tem uma mensagem legal, assim, né? De não ignorar os problemas, que não adianta se transformar em Pickles pra dar um migué nas paradas. Uma das coisas mais legais desse episódio, o Hotz, tipo assim, ele virou o Pickle Rick, né? E ele fala com entusiasmo, como se aquilo fosse a coisa mais legal que existe. Mano. E, tipo, ele tá ali, oh, Mori, eu virei um Pickles, eu sou o Pickle Rick, eu não sei o quê. E o Mori com aquela cara, tá, mas... Porra, e daí, mas mano, qual é o seu problema? E todo mundo da família, assim, e o Rick muito, mas muito animado, velho. E a dimensão honrosa rapidinho também, eu tava tentando pensar nos episódios. Eu gosto muito desse episódio que o Kiba falou, dos parasitas lá do pensamento, mas como eu não vou poder usar eles, então eu vou usar um episódio que eu gosto muito pra identificação pessoal, que é o episódio da temporada 3 lá do Mad Max também, né? Que eles acabam indo pro eu não lembro se é o futuro, a dimensão apocalipse, lá, né? A própria Summer tá envolvida, ela, tipo, casa com um maluco lá, de, tipo, brutal lá, e aí no final das contas lá, tipo, o casamento tira a brutalidade lá do maluco. Mas, enfim, é muito, pô, bom. Muita piada, muita referência a Mad Max, sanguinolência, carro, né? Esse é mais bobinho, assim, mas é muito divertido. Foi um episódio mais light, né, da terceira temporada. Só voltando rapidinho, teve um episódio que eu assisti. Aquele episódio da TV, que eles vão assistir a TV também, tem um episódio da série dos policiais, que é o Pernas de Bebê. Ah, o perna de bebê. É muito bizarro. O policial chama perna de bebê. Você vai trabalhar aqui com pernas normais, perna de bebê. E não é só isso, quando ele vai correr atrás do bandido, ele começa a fazer um barulhinho tipo, eu faço esse barulho quando eu corro. É muito insano. Cara, quando eles param, nossas piradas, assim, é muito boa. Ó, eu vou falar um da terceira temporada e o outro eu vou falar que não é da terceira temporada, que é o episódio que o Maury perde as lembranças. Ele tem basicamente a mesma estrutura do episódio da TV, só que assim, o Rick, ele vai mostrando memórias que ele tirou do Maury, tá ligado? Então, tipo, são várias esquetezinhas de, às vezes, até de 30 segundos mostrando de coisas que o Maury fez e que deixou ele, assim, pirado e, cara, tem muita referência. É muito engraçado e acaba numa loucura total. E eu vi esse episódio, na verdade, como se fosse, assim, tipo, um depósito de piadas jogadas fora, sabe? É, exatamente. Por exemplo, tem uma das memórias que você descobre que o Rick e o Morty, eles trocaram de dimensão de novo porque o Morty se meteu com os esquilos. Isso. E fudeu tudo. Pode crer, né? Os esquilos são mega fodidos, né? As dimensões paralelas já são isso, né? Na série, né? A gente não falou muito, assim, um dos principais conceitos do Rick e Morty, que é que esse lance das várias dimensões, né? Várias possibilidades, né? Que acontece, né? Na verdade, infinitas. E aí, dentro lá dessas piadas, assim, de diversas dimensões, ele tem esses lances do Mind Blowers, né, que são coisas que o Morty ou o Rick, né, apagam da memória do Morty lá, porque são cagadas grandes. E aí esse lance dos esquilos aí, tipo, é uma maneira, assim, de fazer uma piada alternativa, né. E a minha menção honrosa aí é o Anatomia Park. O parque da anatomia. Que, na moral, nessa eu tô com o Rick. O pirata do pâncreas devia ser a melhor coisa do parque. Eu não vi, não vou opinar. E esse é legal, que é um dos primeiros episódios, assim, né, da primeira temporada, assim, e aí mostra bem o tom da série, né? Quando aquela porra daquele mendigo gigante explode no planeta Terra. A galera começa a falar, você sabe o que falam sobre homens de pé grande, né? Ah, não quero nem saber o que está acontecendo das montanhas rochosas, você só vê a sombra. Aí aparece um lenhador lá, sozinho. Não, um lenhador lá gritando. Muito bom, cara. Muito bom. Muito errado isso. A cabeça tá em Nova York e os pés estão em Los Angeles. O que que tem nas montanhas rochosas, né? Tipo... O episódio que eu vou comentar é o episódio da bateria. Pô, esse episódio é fenomenal. Que é o episódio que a bateria do Rick para de funcionar e você descobre que ele criou um mini-universo pra alimentar a bateria dele. E uma das coisas mais legais desse episódio, especificamente, é que a história do que tá acontecendo na bateria é uma história foda e complexa, e o que tá acontecendo é mais foda e complexo ainda, que é o proteger a Summer. Exato. Tá acontecendo duas histórias fodas, tá ligado? Ela fica na nave no estacionamento, né? Enquanto eles estão... Que é o Rick fala assim, ô, protege aí. Aí vem o cara, transforma em picadinho. O outro fala, não mate ele. Aí ela aleja ele, né? Aí não, para de alejar e matar as pessoas. Ela fode as pessoas emocionalmente, tá ligado? É, a máquina cria tipo um filho abortado lá do policial, mostra pra ele. Papai, não encoste no carro, papai. Não, e esse episódio, ele é assim, porque tipo, ele é pesado no que tá acontecendo na história secundária e na história principal, cara. Muita gente já deve ter visto aquela memezinho do Peace Among Worlds, tá ligado? Que ele faz com os dedinhos assim do meio. E aquele cara criou um mini-universo também na bateria dele, e o cara dentro da bateria criou um multiverso também. Mas sendo que o último cara, quando descobre que ele é parte de um universo, que é parte de outro universo, que é parte de outro universo, ele se mata. Não, esse episódio você questiona a humanidade também, né? Porque o Rick era tipo Deus desse mundo. E a minha menção honrosa vai pro episódio do Satã, só por causa de uma cena exclusiva. O Rick cria um robozinho e esse robozinho passa manteiga. Ele vira pro Rick e fala, qual é o meu propósito na vida? Aí o Rick, do jeito que ele é, passar a manteiga. Ele... Oh my god. Aí ele abaixa assim. Você vê a decepção do robô. Sabe por que eu gostei? Porque eu vejo muita gente falando, qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Eu não pergunto qual é o sentido da vida, eu pergunto se você achar o sentido da vida, o que vem depois? Foi o que aconteceu com esse robôzinho, ele descobriu o sentido da vida dele, passaram a manteiga. Cara, muito bom, muito velho. Rick e Morty. Na real, de todos os episódios, talvez se excluir um ou dois, todo o resto dá pra usar a dimensão honrosa, vai. É, tipo isso. É, então, agora aí pra fechar, vamos aí dar uns últimos pitacos, umas últimas considerações finais, do que vocês acham, do que vocês acham que vai ter quarta temporada, vocês acham que tá bom assim? Uma coisa aqui um pouco mais aberta aí pra galera, né? A gente aqui deu risada, né? Relembrou, falou de tudo aí que tem legal e maneiro de Rick Morrison, mas tem duas paradas assim, além do tudo, né, que envolve essa parada de ser tão legal assim, que me chamam muita atenção, assim, né? Uma coisa importante, assim, eu acho que maneiro demais essa teoria das infinitas dimensões, né, infinitos universos, né, acho que isso é bem explorado demais, né, e dentro aí dessa trama animada ela funciona muito bem, né, pra explorar, né, de maneira criativa, assim, diversas situações que a gente não vê, né, e expandir esse universo aí científico, pseudo-científico aí maluco, né, de todas as situações aí que vão acontecendo, acho que, tipo, esse é o pilar, assim, mais legal pra ambientar a série, né, e geram situações legais, né, que são aqueles infinitos Rick e Mortes de outras dimensões, né, e quando eles viajam, enfim, né, todo esse lance de aventuras interdimensionais, acho que é o cerne mais legal da série, assim, né? Por isso que ela funciona e viaja tanto, assim, né? E é muito bem usado, assim, né? Porque isso podia ser galhofa demais, assim. E aí tá um dos diferenciais pra mim. E outra coisa, assim, deixando assim de comentar, não vou aprofundar tanto assim, mas é um pouquinho do lance da filosofia que a gente tem no Rick Morty também, né? A gente tá aqui dando risada, falando lá das referências, né? A gente nem consegue explicar tanta referência que tem, né? Seja no título dos episódios, no que vai acontecendo, enfim, não daria tempo da gente explorar tudo assim, né? Até dos episódios que a gente comentou agora. Mas uma parada que eu acho foda assim mesmo, assim, esse lance de diferenças, né? Acho que é existencialismo, é o niilismo, né? É a base de que você realmente não tem um porquê, né? Não existe um propósito claro pra você ou porque você tá existindo. É assim que o Rick, né? Acho que principalmente enxerga o mundo. Então, acho que essa vibe, assim, é a coisa que dá mais pra tirar, assim, do Rick Morty, assim, né? Que é esse lance, assim, de as coisas vão acontecendo e, tipo, você se diverte ou interage com aquilo. Não tem muito porquê ficar se questionando, não, né? É uma filosofia inteligente, assim, né? Pro desenho, pro que tá acontecendo, e principalmente pra aquele tanto de maluquice que acontecesse, né? Porque não tem como um cara, assim, apegado em crenças e porquê se sentir tão confortável com aquelas diversas situações que vão expandindo, né? Porque é aquela teoria do porquê, né? Quanto mais perto você chega de um porquê, você acha 10 outros, né? E assim vai, né? E aí o Rick não, né? Ele, tipo, encara isso como é a vida. Tudo tá acontecendo e foda-se, né? Vou pra cima. Enfim, é um seriado, assim, bom demais, assim. Acho que tá aí pra ser o destaque, assim, dos desenhos da nova geração, assim. Então a gente precisava de um desenho desse, que bom que tá na nossa época. Bom, o que eu tenho pra falar é que eu gostei bastante de Rick Morty, foi bem inesperado, assim. Eu pensei que ia ser só mais um desenho, sabe? Eu acho que todo mundo tem que assistir, porque apesar dessa galhofada, desse humor totalmente negro que tem muitas vezes, a série tem algumas mensagens importantes que a gente pode carregar aí pra nossa vida e tal. E então por isso que eu acho que todo mundo deveria, pelo menos, tentar assistir o primeiro episódio, ver se gosta e ver se vai pra frente. E uma recomendação final aí, que eu gostaria que todo mundo baixasse aquele joguinho Pocket Mori, porque ele é muito bom e eu, como eu gosto de Pokémon, eu gostei de Pokémon e eu tenho uma coleção de Moris aqui agora também. E eu acho que é isso, né? Acho que é isso. até a próxima. Boa existência aí, e com sorte, se você tiver uma Portal Gun, você pode ver um outro podcast do Rick Mori nosso, mas só com uma Portal Gun. Falou. Falou. Falou. Goodbye, moon man. You say goodbye. Cosmos without hatred, diamond stars of cosmic light, quasars shine through endless night, and everything is one in the beauty. And now we say goodbye, moon man. You say goodbye. Shut the f*** up about moon men! Aê, caixa de entrada! Sejam bem-vindos a mais um Caixa de Entrada. Aqui é o Seiji e vamos gravar esse Caixa de Entrada aqui. Vamos ver se vai ser rápido ou não, né? Bom, começando nossos recadinhos básicos de sempre, né? Primeiro recado, pra você que escuta o nosso podcast via feed, via algum agregador de podcast, via iTunes, via não sei mais por onde, acesse o nosso site em www.projetoxpodcast.com.br. Mande e-mail para a gente via contato@projetoxpodcast.com.br. Siga a nossa fanpage do Facebook em facebook.com/projetoxpodcast e também o nosso grupo do Facebook em facebook.com/groups/projeto.x.podcast e também o nosso Twitter em @projetoxpodcast. Alguns recados, na verdade só um recado, saiu na semana passada o Projeto X Playlist número 101 do Flow. Aí, dessa fantástica banda japonesa que o pessoal tem muito carinho por ela. Eu e o Panda gravamos e tocamos um monte de músicas dessa banda maravilhosa. Vamos lá, escutem aí, tá bom? Bom, então vamos falar agora dos e-mails, aê. Bom, um e-mail aqui tem no e-mail da Rayane Olivia, né, que ela fala que, ui, estreante no PXP, fiquei tão feliz de ver minha música indicada a ser escolhida pra playlist. Ela que escolheu a música da Sakura Card Captors em português, né, e ela fala aqui, ó, Sakura Card Captors é o anime da minha infância e tenho um carinho enorme por essa música. A playlist está ótima, bem eclética e gostosa de ouvir. Ouvi ela com meu marido no carro. Beijos, Rayane, ou simplesmente Nani. Muito obrigado, Rayane Olivia, por mandar este e-mail, muito bom, e bom que você gostou da playlist. Que bom que seu marido também deve ter gostado. É isso, então. Valeu, muito obrigado por esse e-mail. Outro e-mail aqui é do Leandro LLA. É um e-mail bem grandinho dele, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem escreve é o Leandro, também conhecido como 0,000000, sei lá quantos zeros aqui, um. E tem o nick de CS de Phantom Pixel. Antes que vocês pensem que isso é um erro, eu já afirmo que não. Eu mando esse e-mail para os meus três podcasts favoritos, o SciCast, o Projeto X Podcast e o Baixo Frente Soco. Nossa, ele mandou e-mail para os três mesmo. Caramba, viu? Bom, claro que não vou falar a posição de cada um, mas acho divertido todos. Mesmo tendo temáticas muito diferentes, elas chegam perto em certos podcasts. Como no de Relatividade, o fato do Projeto X poderia indicar o SciCast para quem quiser se aprofundar. Ou como o podcast Life Strange do Projeto X poderia pegar o pessoal do Baixo Frente Soco para montar um cast inteiro. E como o Baixo Frente Soco seria de orelha para qualquer podcast. Gostaria de ver vários crossovers do tipo Ninja Inimigo versus o Panda, para ver se ele forma primeiro. Eu sei que Ninja já é formado, mas a piada ainda é ótima. O Mugi, o cara que vê graça em quase tudo, versus Tariq, o cara cara que não vê graça em quase nada. E o Battle Royale de hosts entre o Ninja Inimigo versus o Fencas versus o Rods, o Rei dos Sorteadores, pra ver qual é mais empolgado. E por último, mas não menos importante, a Fernanda Fofonca versus o Pena versus Lapso Database, pra ver qual podcast tem o melhor banco de dados ambulante. Caramba, bom, PS1, esse e-mail é apenas um pedido e egoísmo pessoal que está sendo enviado com meus gostos e pode e deve ser ignorado. PS2, acho sim que é possível fazer um podcast e seria um cabeça quiz com embate entre o Baixo Frente Soco e o SciCast. Bom, Leandro, vamos começar falando algumas coisas pra você. Interessante essa ideia de crossover. Não sei se rolaria, depende só da gente. Depende dos outros também. Esses crossovers hipotéticos que você botou, não sei. Por exemplo, o Panda não tá sem tempo pra nada, cara, pra fazer um monte de coisa. A Fer também tá sem tempo pra nada. Os outros, eu não sei também como é que estão a situação deles, né? De agenda, a agenda tá pesada pra todo mundo. Não sei, né? Mas seria interessante, por que não, né? Depende só da gente também. Valeu pela dica. E caramba, que ideias, viu, que você teve. Valeu por esse e-mail, obrigado por tudo. O último e-mail aqui é do Rui Carol. Ele fala aqui um pouquinho do feedback do último podcast e da playlist. Bom, olá pessoas que já tentaram invocar demônios para evitar limpar a casa ou lavar a louça. Como sempre ocorre, não posso opinar muito sobre videogames, mas o Shin Megami Tensei tem uma história muito instigante e vasta, e que nos meus tempos de RPG eu usaria como universo de campanha. Quanto à playlist de Flow, excelente ideia. Já esperando playlists de Scandal, Nano, Larkin Seal, etc, etc, etc. Anotado essas ideias. Ou Scandal, Nano, Larkin Seal também são muito boas. É, bom. E quanto à playlist de Senge, também conhecida como a mais diversificada de toda a internet, duas coisas a dizer. Um, o podcast de Slandunk tem que ocorrer. Ah, espero que sim. Puxa. O mangá é fabuloso, tem milhares de curiosidades, influenciou a cultura e o esporte do Japão, é um dos animes que melhor envelheceu, os personagens são tão bem escritos que parecem se tornarem seus amigos durante a leitura. Ou seja, isso tem que acontecer. Por mim, eu faria. Só que o problema é que eu preciso formar uma equipe. Eu não sei se eu conseguiria formar essa equipe. Ai, ai. Tá difícil, tá difícil. E dois, e como já tivemos nessa playlist Pedra Letícia, em outras virguloides e Mamonas Assassinas, poderia ser montado uma playlist de músicas cômicas. Seria legal ter Raimundos, Biribaldi, etc. Boa sorte, felicidades, alegrias, paixões, ninhaves e tchau. Cara, esse tema é legal pra caramba. Pô, eu vou anotar esse tema. Agora preciso começar a montar essa playlist. Opa, vou copiar essa ideia, Rui. Muito obrigado por seu e-mail também, valeu. E valeu por tudo, bom. Bom, galera, então vamos terminar esse caixa de entrada aqui, dando um abraço também pro Rui Carotti, que também mandou um comentário, né, no podcast, playlist também. É isso, valeu, galera, muito obrigado. Vamos terminar então essa caixa de entrada, continuando ainda mandando mais e-mail, mais comentários, seguindo a gente no Facebook e no Twitter. É isso, valeu e até a próxima vez. Valeu e falou e tchau. Fui.